primeiro podcast de transmissão no ar. A partir de agora você vai poder ouvir o programa via web direto do www.projetotransmissao.blogspot.com. Nessa edição inicial você vai conferir três bandas de destaque da cena local de Fortaleza. Iremos ouvir The Drunks Baby, quarteto que lançou ano passado o EP I'll Be Better Tomorrow. Drunks Baby faz um som bastante influenciado pelo rock contemporâneo e teve a oportunidade de tocar no palco Nativos na edição deste ano do Ceará Music. E na sequência tem o Caranga Abacaxi, banda influenciada pelo punk rock e o rock and roll clássico, e foi uma das atrações da segunda edição do festival Panela Rock. Então confere aí, iniciando o primeiro podcast de transmissão, The Drunks Baby, e logo em seguida, Caranga Abacaxi. We'll be right back. Vocês ouviram I'll Be Better Tomorrow, da banda The Drunks Baby, e na sequência teve Mulher Bruxa, da banda Caranga Abacaxi. Só lembrando os dois sites para você conferir o som dessas duas bandas, www.myspace.com/TheDrunksBaby e www.myspace.com/CarangaAbacaxi. E esta primeira edição do podcast Transmissão fica por aqui. De saideira vocês ficam com o som do Dago Red, banda veterana da cena independente de Fortaleza e que recentemente abriu o show dos californianos do Offspring. E não se esqueçam de acessar www.projetotransmissao.blogspot.com e confiram em breve uma outra edição do podcast, trazendo informações, muita música independente e além de muitas outras novidades que vem vindo por aí. Então de saideira, Dago Red, Panda Babies! You don't show me what's inside the mind. I don't know if I should try.